Né, estudando a palavra eterna do nosso Deus, que é Shalom. Né, quando estamos em Hascael, eles nos dizem a todo momento, Shalom, que é muito mais do que uma paz. E o objetivo nosso aqui, que eu chamo de administração, porque cada um de nós que fomos ao Congresso de Adoração em Israel com o pastor Sóstenes, nós fomos ministrados mesmos. Não somente nós como igreja local, mas outras pessoas que acompanham virtualmente, nós fomos muito ministrados na palavra do Senhor. E quando nós preparamos essa ministração durante essa semana, eu coloquei, Senhor, que cada irmão possa receber essa ministração como sendo algo que modificou a nossa vida. Porque isso não é sentimento que nós estamos passando. Alguns irmãos ministraram a experiência que eles tiveram pela manhã, e os que não puderam estar aqui, eu gostaria que vocês pudessem ouvir pela internet a ministração desses irmãos. Porque Deus, Ele nos usa, cada um de nós, conforme a gente vai no encontro dEle. Ele não tem filhos preferidos. E tem pessoas que se dispõem a servi-lo, é diferente. E como igreja local, eu tenho visto que Deus tem muitos dons e talentos aqui dentro. E ministração aqui na igreja é uma ministração voltada pela palavra genuína, que é de Israel. O pastor Sócio, ele tem essa visão de Israel. Tem muitos irmãos aqui na igreja que têm essa visão de Israel. E antes de eu ministrar a palavra, eu falo ministrar porque o que eu vou passar para a igreja é que eu fui ministrada a 2011, né, lá em Israel, e esse ano também, é uma continuação. Eu escolhi como tema para ministrar escolha e atravessar fronteiras. E no decorrer dos slides que eu vou passar aqui, e vocês vão saber o porquê. Vocês não vão sentir o que é, porque isso foi muito pessoal na minha vida, como história de vida minha. Mas o objetivo é que vocês possam, neste momento, abrir o coração de vocês, ter a visão. Não essa visão que às vezes a gente quer ter, pessoal, mas a visão que é da palavra de Deus. Porque as pessoas, elas têm muita resistência, irmãos, em coisas tão simples. Às vezes, um abraço que você vai dar numa pessoa, tem pessoas que se assustam, elas têm resistência para isso. Às vezes, um presente que você vai dar para alguém, que você, às vezes, não tem nem intimidade com ela, e nem tem aquela data especial, um aniversário, né, seja um casamento, seja uma festa, e a pessoa se assusta. A gente vê isso muito, eu observo isso. Então, antes dessas ministrações, eu gostaria muito, eu vou ler aqui um CD que é do pastor Rinene. Né, esse CD chegou nas minhas mãos quando o Senhor me deu a visão de Israel. E essa visão eu tive sozinha dentro do meu lar. E essas duas músicas, depois que eu vou colocar aqui, ministrou profundamente no meu coração. Mas muito, muito na minha vida, na minha história como família. Eu venho de uma família libanesa. E isso, Deus tem transformado muito a minha história. Muito, muito, muito, e da minha família. E estar em Israel, para mim, foi um desafio muito grande. Começou lá na minha infância. Então, antes de eu começar a ministrar, eu vou pedir, eu vou ler primeiro essa letra, e faço isso como uma oração. E depois eu vou pedir para colocar o CD. E chamada A Visão de Israel, está no CD chamado Rinene. E ele canta assim: ó Pai, derrama sobre a tua igreja Santo Espírito de revelação. Abre os olhos do teu povo e faça-nos compreender a tua lei. Palavra viva sobre os nós queremos para abençoar o povo de Israel. Pois somos servos do Senhor, o Rei de Israel. Nós vamos ouvir esta música para que possamos, né, ouvir o que Deus falou na minha vida nesse congresso de adoração. Não só em mim, para a minha vida, lógico, mas para cada irmão que tem participado desse congresso de adoração lá. Porque não é um congresso qualquer, a ida lá. Cada lugar que nós vamos, nós somos profundamente ministrados e transformados. Muito transformados. Tem irmãos que vão lá, irmãos que são irmãos que às vezes querem ir lá só para conhecer a terra. Tem outros que têm um pouco da visão de Israel, sim. Tem outros que são estudados, muito estudados. Querem ir para a parte assim, de entender a história, né? Tem pastores que vão lá que nem têm nem a visão da cidade de Israel. Tem gente de toda forma, com coração, indo com uma visão e voltando com uma outra completamente diferente. Porque elas são ministradas, são transformadas. Isso não depende de nós, irmãos. Isso é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Né? Hoje pela manhã eu vi o que Deus fez com os irmãos aqui presentes, que é dessa congregação. E eu tenho acompanhado o que Deus tem ainda feito para aqueles irmãos que nem é dessa congregação. Que foi que eu participei com eles em 2011, que ainda tem contato com eles, pessoas que eram pastores, que foram tão impactados lá com a visão de Israel, que o ministério deles hoje é outro. A vida deles são outra. E assim nós temos visto com os irmãos aqui, da igreja local, e dos irmãos, né, discípulos do pastor Sócio, que são virtuais. Tinha uma irmã lá que eu conheci, que era virtual. Ela falou assim, que bom conhecer esse pastor, porque eu sou muito, muito mesmo ministrada dentro do meu lar, dentro da minha casa. Então nós vamos ouvir primeiro esta música. Sobre a tua igreja, Santo Espírito de revelação, abra os olhos do teu povo e faça-nos compreender a tua lei. Palavra viva sobre nós queremos, para abençoar o povo de Israel, pois somos servos do Senhor, o Rei de Israel. Ó Pai, derrama sobre a tua igreja Santo Espírito de revelação. Abra os olhos do teu povo e faça-nos compreender a tua lei. Palavra viva sobre nós queremos, para abençoar o povo de Israel, pois somos servos do Senhor, o Rei de Israel. Ó Pai, derrama sobre a tua igreja Santo Espírito de revelação. Abra os olhos do teu povo e faça-nos compreender a tua lei. Palavra viva sobre nós queremos, para abençoar o povo de Israel, pois somos servos do Senhor, o Rei de Israel. Pois somos servos do Senhor, o Rei de Israel. Irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? E só nós vamos compreender, eu pelo menos só fui compreender essa escolha só quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Daí eu pude perceber que muitas coisas erradas estavam na minha vida porque lá no meu passado eu fiz uma escolha errada. Como eu mencionei a vocês, eu vim não de um lar cristão, denominado evangélico. Eu não nasci em lar cristão. E a minha família é libanesa. Meus descendentes são libaneses. E minha cidade é do interior de São Paulo, Aparecida. E quando eu entrei em Israel, é como se estivesse vendo Aparecida na minha frente, né? E minha família toda era daquele jeito. As pessoas... Então, cresci no meio dos meus familiares, né? Embora muitos amorosos. Eu nasci ouvindo muitas coisas desagradáveis, que hoje que eu vejo que é o povo eleito de Deus. Só que eu não compreendia, eu era pequena. E tinha uma Bíblia na minha casa, aquela Bíblia não podia ser aberta, porque ninguém falava que era algo muito difícil de ser compreendido. Mas aquela Bíblia me chamava muita atenção, porque ela tinha muita ilustração na Bíblia. Era uma Bíblia muito colorida. E eu pegava naquela Bíblia, na hora que eu ia limpar a casa, tirar a poeira dela. Em determinado momento, eu vi uma foto muito linda. E aquilo chamou muito a minha atenção. Muita mesmo. Mas eu guardei para mim. E eu tinha uma tia... Né? Eu chamava ela de tia, porque ela era casada com meu tio libanês. E ela falava árabe. E ela não tinha filhos. Eu ia muito na casa dela. Só que ela lia a Bíblia. E eu peguei e comentei com ela. Falei assim, tia, que lugar lindo. E na Bíblia que eu tinha visto lá, estava escrito Israel. Assim, um lugar bonito. E ela gostava de contar para mim como que era lá, com as regiões. E ela pegou, e uma vez eu tinha ido na casa dela, e ela estava lendo, e parou, eu estava vendo que ela estava escutando um rádio. Isso fiquei muito marcado dentro de mim. Ela falou assim, Yadine, senta aqui, minha querida, senta aqui. E começou a falar comigo. Eu sentei, e ela pegou e falou assim... Sabe essa terra que você está falando, desse povo escolhido? Que a gente não podia falar essa palavra e conhecer Israel. Era loucura. Ela falou assim, vai numa igreja que eu estou ouvindo, e lá você vai poder estar nessa terra. E eu era pequena, irmãos. E essa igreja que eu vi que ela estava ouvindo na época, hoje eu sei que é do Edir Macedo, que ela estava ouvindo pela rádio. E ela falou assim comigo, vai lá naquela igreja e entra, porque lá você vai conhecer essa terra. E eu guardei isso no meu coração, fui crescendo e eu fui embora, nós saímos de casa cedo, e foi aqui em Minas que eu vim conhecer a Jesus Cristo. Porque tem escolhas em nossas vidas, irmãos, que determina o nosso momento presente, já determinou o nosso passado, essas escolhas, né? E vai determinar o nosso futuro, as escolhas. E eu escolhi naquele exato momento, né? De conhecer um local que eu nem sabia onde era e nem como. Eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. E não tinha essa possibilidade de eu conhecer aquele local. E eu fiz essa escolha, sem saber o que era e aonde era. Eu fiz essa escolha. E no decorrer da minha caminhada, né, alguém pregou a palavra do Senhor para mim. E eu me converti. Porque tem escolhas nas nossas vidas, né? Quem é que já não viu isso? Em momentos, às vezes, de dificuldades nas nossas vidas, a gente pega e fala assim, ah, eu não pedi para você ser meu pai, nem para ser minha mãe. Eu não escolhi essa família. Eu não escolhi para nascer de você, não, dessa família. Eu não escolhi essa pele. Né? Lógico, tem escolhas que a gente pode fazer e tem outras que não. Né? Eu não pedi para nascer nesse país, mas uma coisa eu aprendi. Mesmo essas escolhas que a gente não teve condições de escolher, nós podemos mudar a nossa história. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, essas escolhas que a gente não teve condições de escolher, Deus faz uma nova história sobre essas escolhas. E assim foi na minha vida. Eu escolhi um local que chamou meus olhos, numa Bíblia que estava na minha casa, que eu não podia abrir, mas era toda colorida. E eu decidi isso. Eu não podia abrir a boca para falar sobre ir nessa terra. Né? E no decorrer da minha caminhada, irmãos, não foi muito diferente disso, não. Para mim, estar em Israel, eu tive que fazer uma escolha no meu passado, mudar minha história de vida e atravessar uma fronteira. E essa fronteira, irmãos, ela não é só física, ela é espiritual. Para a minha vida, ela foi muito espiritual, como pessoa, como geração e como família. E ainda está sendo. E só sei que eu, nessa caminhada, quando aceitei o Senhor, eu agradeço profundamente, mas aquela primeira igrejinha pentecostal que me acolheu, lá no interior. Aqueles irmãos me amaram tanto, mas tanto, que não só eles, mas no decorrer da minha vida até agora, que aquilo que eles me deram como base bíblica, que é verdadeira, ela continua sendo a minha fé ainda. Ela continua sendo ministrada no meu coração, né, para me ter e continuar tendo esta fé. Mas a nossa vida, irmãos, como espiritual, ela tem que desenvolver também. Isso depende de cada um. Esse desenvolvimento é na vida de cada um. E só Deus sabe o que vai fazer. Só sei que quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a verdade vai nos mostrando. E num determinado momento do meu estudo, como eu falei, eu abri em Deuteronômio, capítulo 6, que fala assim: escuta, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno, ele é um. E eu fui procurar saber o porquê disso. Isso tem me engrandecido profundamente, irmãos. Porque, como eu vi falado, eu agradeço mesmo, de coração, a cada irmão, ministros de Deus, que ministraram na minha vida, que tendo a palavra de Deus firme, aquela palavra que é verdadeira. Isso está no meu coração ainda. Mas aquilo que eu vi, que se tornou um dogma para a minha vida, sofisma, que eu vi que está errado, eu fiz a escolha hoje, por ter me voltado a estudar a palavra de uma fé genuína, e eu escolhi, né, de procurar cada dia mais a verdade. Não por mim mesma, né, assim, sozinha, não. Mas procurando entender esse Deus de Israel. E assim eu tenho visto na minha vida, meu crescimento, podendo compartilhar com as pessoas, né? E Deus, ele é assim maravilhoso. Ele vai cuidando de nossas vidas. Eu não sei que escolhas vocês fizeram. Eu nem sei que escolhas, né, que às vezes que vocês acham que é errada, que não foi escolhida por vocês. Mas eu sei que nesse dia, nesse momento, Jesus pode mudar a sua história de vida. Porque é pela fé mesmo. E a fé, ela está, tem que estar assim no nosso coração a cada momento. Né? E como eu tinha falado, eu escolhi dois temas, que é escolha e atravessar fronteiras. E como eu falei, às vezes a gente, no congresso, quem vai ao congresso, eles têm desafios de irmãos que vão ao congresso. E não é só financeiro não, irmãos. Às vezes a gente pensa, ah, eu vou para lá, já a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o dinheiro. E não é só o dinheiro. Nós temos desafios para estar. Desafios esses que, se a gente se posicionar, Deus nos dá. Né? E eu sei que muitas pessoas aqui dentro farão essa viagem a Israel. Deus vai abrir essas portas para que vocês também possam conhecer aquela cidade santa e Deus revelar para vocês quem ele é. Porque é algo muito individual. Muito, muito individual. Nasce ministérios, irmãos, nas ministérios. E aqueles que já têm os ministérios, zelam por eles. Porque tem irmãos que têm ministério e não zelam por esse ministério. Não zelam por ele. Mas vem, né, aqueles que zelam, Deus amplia. Mas amplia mesmo. E voltando, né, nessa escolha que eu fiz, eu pude estar na cidade lá de Israel. Né? Eu tive que atravessar uma fronteira. Tive mesmo, irmão. Quando eu fui para a primeira vez, eu coloquei diante do Senhor, falei, Senhor, eu tenho ainda algo a colocar diante de Ti, que eu preciso que o Senhor resolva para mim. E eu tinha vindo ao culto, irmão, pela manhã aqui. Eu estava sentada ali atrás, e terminou o culto, veio uma irmã com duas crianças pequenas e o irmão, ela chegou e falou assim, me chamou e falou assim, o meu marido é pastor, eu não vi esse pastor aqui mais. Ele falou assim, ele veio convidado de uma irmã aqui da igreja. E falou assim, ela falou assim, meu irmão, a esposa falando, né, comigo, o meu marido precisa orar para você. Ele não pode ir embora porque Deus tem algo para falar com você. Eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronta para ouvir o que o Senhor quer para mim. Eu nunca vi aquele pastor na minha vida. E nem depois, para dar o testemunho para ele, daquilo que Deus usou, aconteceu. Ele chegou, orou e falou assim, a palavra dele foi essa, que eu ia fazer uma viagem muito longa e que Deus estaria comigo atravessando a fronteira, que era para mim não temer. A palavra foi essa. E eu não falei nada para aquele irmão também, não. Eu abaixei minha cabeça e fui para minha casa. E quando nós nos encontramos, quando eu cheguei em Israel, né, tem fronteiras, né, tem processo de imigração lá. Eu tive que passar por ela. E foi uma experiência muito... Foi boa para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tive que voltar a minha mente para essa palavra que, né, que Deus fala. Escuta, Israel, o eterno nosso Deus... O Eterno é um. E quando eles viram que eu era descendência libanesa, e meu avô voltou para lá e tem parente lá. E eles não têm essa distinção, irmãos, o que é cristão, o que não é. Não é como nós aqui no Brasil, que servimos, temos direito de servir, cultuar quem a gente quer, os deuses, né? Os deuses minúsculos, né? Lá não. E eu sabia, irmãos, eu fui para a entrevista, né, e eu falei, Senhor, o Senhor falou para mim que eu vou atravessar esta fronteira. E eu vou atravessar. E eu sei, irmãos, que na hora o pastor Sócio estava orando, a equipe estava orando. Eu tinha certeza disso. Porque eles também são servos desse Deus Altíssimo. E ali, irmãos, eu entrei. Entrei, visitei, vi aqueles irmãos, né? Como alguns falam, tudo esquisito, que eu já amava, que era o povo judeu. Antes de ir para lá, eu já amava a terra de Israel e o povo judeu. E quando eu vi, da outra extremidade também, aquelas pessoas que eu sabia quem que era, porque, né, as características são muito marcantes, aquilo também me impactou muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Né? Eu vim aqui para buscar do Senhor. Então, eu fui para Israel. Né? E Israel, para mim, por que, que é Israel para mim? Porque Yeshua, que é Jesus, no nome dele é Yeshua lá, ele veio de Israel. A Bíblia, ela veio de Israel, irmãos. A palavra, a Bíblia é em hebraico, ela veio de lá. E o judeu é a prova existência de Deus. Se você vê um judeu hoje retornando para o estado de Israel, é profético. É profético. E se cumpriu e está se cumprindo. Porque esse povo foi perseguido, nós não sabemos o que é isso. Ele foi perseguido, foram mortos, retirados os pertences, não somente material, da vida deles. Ele é um povo escolhido de Deus. Né? E nós também somos hoje. Né? Se você for ler Romanos 11, você vai ver que nós somos, através de Jesus, nós podemos fazer parte também do povo escolhido de Deus. Cidade Santa de Israel. Nós podemos fazer parte. E é isso que é hoje para mim Israel. Né? Eu identifico dessa forma a palavra de Deus hoje na minha vida. Crescendo, né? Pude perceber isso lá, como eles vivem, o temor que eles têm pela palavra de Deus, pelo zelo que aquelas crianças têm. Né? E muitas das vezes, irmãos, as pessoas se incomodam. Como eu falei, eu não vim de uma família cristã. Só que, às vezes, eu vejo, às vezes, aquelas pessoas que nasceram de um lar cristão, às vezes, elas não dão tanta importância para isso. Porque a gente passa por caminhos, quem não veio de uma base cristã, caminhos como aquela... Uma foto foi mostrada pela manhã pelo irmão aqui, né? De pedras. Pedras mesmo. Né? E que, para nascer flores, como tem em Israel, ela tem que ser muito regada. E essa água, para ela ser regada nas nossas vidas, de quem não veio de uma família cristã, para florescer, essa água é o Senhor, é água limpa. Não tem que ser outra. E quando nós fazemos escolhas, irmãos, definitivamente, está escolhido, irmão. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, eu já passei duas vezes por isso, de negar o meu Senhor. Mas o meu Senhor eu não nego. Eu não sei se vocês tiveram na vida de vocês esse momento na vida de vocês. Eu já passei. Não interessa as perdas. Eu fiz uma aliança com esse Deus. E esse Deus, ele é o meu Deus. É o nosso Deus. É o Deus que você vê a cada momento, pela manhã, de tarde, de noite, na cidade de Israel, as pessoas são chamados religiosos, Deus é fiel a eles, orando, lendo a palavra, a lei que vai direcionar, que vai te plumar, que vai falar o que você deve ou não. E as escolhas, irmãos, depois vocês leem Deuteronômio 28, as escolhas. Deus fala das escolhas nossas, bênção ou maldição? É o livre-arbítrio. Deus não mexe o nosso livre-arbítrio assim, né? Nós temos que escolher ou a bênção ou a maldição. Não tem outro caminho para a gente escolher. Se você não está obedecendo, você vai cair num caminho difícil, com pedras mesmo. E para ter aquela flor bonita que a gente vê lá em Israel, né, como o irmão falou, tem que pôr água lá 24 horas lá para regar, né, para poder ter aquelas flores bonitas, aqueles frutos. E assim são as nossas vidas. Então, é isso para mim, Israel. E aonde que me impactou muito foi numa região de Israel chamada Colinas de Golã. Eu vou explicar o porquê. Essa Colina de Golã, ela é uma colina, um monte muito grande. Para você chegar lá, você vai só subindo e vendo, assim, porque ali eles fazem treinamentos, né? O povo de Israel, eles são treinados, porque eles são, os inimigos estão ao redor deles. E não é muito diferente para a nossa vida, não, irmão? E eles têm que ser treinados. Os homens lá, eles servem durante 3 anos, as mulheres 2. Então, quando você vai adentrando nessa colina de Golã, a gente vê os meninos novinhos e as meninas também, com metralhadoras, né? Sendo ali treinados para a guerra, na hora que vier, né? Mas eles são treinados, eles têm o treino deles é a obediência. Porque eles sabem que na hora que vier o inimigo, eles têm que obedecer. E eles obedecem. Então, quando eu fui, como eu falei aqui, tudo, cada local que nós fomos lá, né, nós somos ministrados. Antes da ministração, eu chegar nesse monte, né, e ela faz fronteira com Líbano, Jordânia e a Síria. E nesse monte, você vai ver na fotografia que eu coloquei, e a divisa é muito próxima da Síria, da região, ela é muito próxima. Você vê assim, nos cercados, né? E antes da ministração, eu fui muito transformada naquele local. Porque eu voltei lá no meu passado. Eu pude levantar as minhas mãos antes da ministração, depois que passou sócio de Deus. Voltou todo o meu passado. Voltou a minha família. Voltou as palavras que eu ouvia de pequena. E aquilo foi um momento de cura na minha geração. Quebras de barreira espiritual. Porque eu levantei as minhas mãos. Isso é o Monte Hermon. Está vendo a divisão como é? Ela é muito próxima. E ali eu tive um quebrantamento muito grande. Né? Pedindo perdão pelos pecados da minha nação, pelos pecados da minha família, pelos pecados das palavras que eu ouvia desse povo que é escolhido de Deus, um povo rejeitado. Eu vivi isso, irmãos. E eu chorei muito, mas muito, muito, muito, muito. E daí eu voltei, e eu não pude mais falar para ela, porque ela não estava mais com a minha tia. Ela teria falado assim, você vai conhecer esta terra. E ali eu conheci, na divisa, que dá para a Síria, que dá para o Líbano, né, e dá para a Jordânia. Hoje, a Colinas de Golã, ela é de administração israelita. Né? E esse monte, ela está, né, no poder de Israel, porque, na época, havia chamada o dia do Yom Kippur, né, judaico, que era o dia que a nação toda, coletiva e individual, é levada 10 dias, está jejuando e orando, pedindo perdão para os pecados da nação e individual. E este monte, né, hoje é de Israel, porque nesse dia, no ano de 1973, foi um ano, o dia que eles estavam jejuando, né? Um jejum coletivo de perdão e cura individual para a nação. Houve a entrada da Síria e do Egito para tomar Israel. E pelo poder da graça do Senhor, isso não conseguiu, porque Deus estava ali. Então, eu pude transportar para a minha vida, depois para a ministração que houve do pastor Sóstenes, né? Ele explicando. E assim é a nossa vida. Cercada pelos inimigos. E inimigos muito próximos de nós. E eu pude perceber, eu saí dali. Foi um dia que eu chorei muito, fui ministrada. E eu coloquei como Senhor. O Senhor é esse Monte Golã, para mim, essa colina de Golã. Né? É o Senhor que está acima de tudo e de todos. E quando a gente está na presença dele, o buscando, ele dá as armas, ele mesmo dissolve os nossos inimigos. Então, foi essa experiência que eu tive. Né? E que nós hoje possamos, sabe, irmãos? Na palavra de Deus, em Salmo 95, que eu coloco para a igreja, no Hebreus 3 e 4, está escrito assim, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, a oportunidade para cada um de nós é hoje, é o agora, para que Deus venha transformar mesmo as nossas vidas, modificar a nossa história, de repente uma escolha que a gente não teve opção de escolher. Né? E aqueles que estão aqui, que não conhecem o Senhor Jesus, que vem abrir o coração e aceitá-lo, porque essa escolha ela é eterna. É uma escolha, se a pessoa não fizer, ela vai, né, vai ter problemas eternamente com isso. E que cada um de nós possamos, Pai, cada um de nós, como igreja local, está mesmo disposto a buscar de Deus, a mudar essas escolhas e atravessar as fronteiras. Essas aqui são as frutas vendidas na colina de Golã, né? É um local, são frutas muito boas, apetitosas, não só nos olhos, do sabor também, nessa região. Depois tem a... Eu coloquei essa foto, pus lá. Deus tem sido fiel a eles, que é o religioso, né? Por quê? Porque está aguardando um dia que eles dirão em sua própria terra, Barur, Rabá, Bechem, Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Né? Que é Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo. Porque eles são, da maneira deles, fiéis ao Senhor. E que nós possamos ter essa fidelidade e essa obediência para Deus mudar o nosso coração. Porque o maior propósito de Deus para nós está em Romanos, ter filhos semelhantes a Jesus. Isso é o propósito de Deus para nossas vidas. Né? Agora vou pôr essa menorá, né? Que ela simboliza mesmo, que foi luz para as nações. E... eu coloquei aqui nesse congresso de adoração somente algumas fotos, só para os irmãos verem. E cada aí é uma história modificada. Cada foto que você vai ver aí é uma ministração do Senhor. Vidas que foram modificadas e ministérios que aqueles que já tinham. Deus fez atravessar cada dia mais fronteiras. Glória a Deus, irmãos. É tremendo essa peregrinação por Israel. Na verdade, nós fomos peregrinos naquela terra. E, como todos os irmãos já disseram, os nossos testemunhos sempre vão se convergir, porque é a revelação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não tem como não ser diferente. Para um determinado lugar, o Espírito de Deus fala mais para uma pessoa, para outro, ele fala mais para outro. E eu aconselho a todo irmão, todo cristão, toda pessoa que crê e que não crê, que Jesus um dia veio, morreu por nossos pecados, planejou tudo da nossa vida. Conheça Israel. Conheça Israel. Israel é um divisor de águas na vida de todo cristão. E eu posso testemunhar aos irmãos que isso foi para a minha vida. Eu sempre fui muito racional na minha vida, muito cético, muito pego àquilo que os meus olhos podem alcançar. E quando o Espírito de Deus, certa vez, começou a tocar mais no meu coração, eu comecei a entender que aquelas emoções que eu sentia de Deus falando em meu coração não era coisa de ser menos homem, não era coisa de ser uma pessoa mais fraca, uma pessoa vulnerável, mas sim uma pessoa que se quebrantava a sua coluna dura, invertebral, diante de um Deus que é Salvador e Provedor. Aí sim, eu comecei ter uma vida mais prazerosa, mais amorosa. Isso tudo é um grau de evolução. Isso vai acontecendo e Deus encaminha as coisas para a vida da gente. Deus te tira você, às vezes, de um lugar que você poderia não estar rendendo bem, te põe num outro para que você possa crescer. É assim na sua vida financeira, é assim na sua vida espiritual. Deus te traz onde você tem convivência com irmãos e com outras pessoas que vai te acrescentar do conhecimento da palavra, vai te concentrar no amadurecimento do Espírito, e você vai evoluindo. Foi assim comigo, em tão pouco tempo na minha vida, de um relacionamento bem apaixonado por Deus, eu tenho crescido tanto. E é só passar por essas etapas que a gente vai agradecendo. Essa ida a Israel foi uma diferença muito grande. E de todas as coisas que já foram ditas por todos os nossos irmãos, tem muita coisa a mais a ser dita. Mas, para mim, o que me impactou e que eu sempre li a Bíblia e sempre via falando das coisas que, para mim, eram muito distantes. Eu via falar do mar da Galileia. Eu ouvia falar do mar de Tiberíades, ou de Genezaré. Eu ouvia falar que Jesus andou por sobre as águas. Eu ouvia falar que Jesus mandou que os seus pescadores lançassem a rede e retirassem aquela quantidade de peixe. Eu ouvia falar que o mar da Galileia, a cidade da Galileia, aquilo foi um ponto tão estratégico na doutrina de Jesus ali, por ser ali uma cidade de livre trânsito, Galileia, Cafarnaum, onde os povos saíam do Mediterrâneo, atravessavam para outras regiões, e Jesus se estabeleceu ali. Ali ele passou grande parte da vida dele, e ali ele ensinava e ele pregava. Ali ocorreu grandes milagres. E não é diferente quando nós entramos naquele barco ao entardecer e nós ali orando e tocando esta música, Eu Te Louvarei, e aquele pôr do sol se pondo, e a gente vendo aquele mar, que a gente fala mar, mas ele não tem nada mais, nada menos do que 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura na sua margem maior. E a gente vê o milagre de Deus, que aquele mar, como nosso irmão falou pela manhã, ele é responsável por abastecer todas aquelas cidades de água, ainda ceder para o inimigo. Então, é um milagre de Deus. E eu ficava assim, sempre me questionando, falando, Deus, tempos atrás, o Senhor escolheu a terra que ia dar leite e mel, o Senhor escolheu uma terra tão longe, o Senhor poderia ter escolhido aqui tão perto de nós, porque as gerações não começaram por aqui, por perto de nós, porque aqui nós somos tão agraciados, com tantas farturas, com tantas benesses da natureza em nossas vidas. Tem esse Nordeste nosso aí, que eles não conseguem acabar nunca com a seca lá. São milhões e milhões de recursos já concentrados para aquilo. E a gente vai lá naquela terra, você vê pedra, você vê cascalho, para se fazer uma construção precisa de um rompedor, e você vê tudo florido, você vê a água sendo suficiente, você tudo, aí você entende, Deus é porque Ele quer que nós dependemos dEle, é porque Ele quer que Ele é que faça a obra, assim como Ele fez com Gideão, assim como Ele fez com esse povo ao longo desse tempo todo, assim como Ele faz hoje. Israel, como o Armando mostrou de manhã naquele mapa, está ali concentrado entre aqueles grandes inimigos. E aqueles grandes inimigos não conseguem adentrar dentro de Israel, porque o Senhor dos Exércitos está ali. E o Senhor dos Exércitos é que peleja contra aquele povo. E todas as vezes que aquele povo foi atacado, as fronteiras de Israel se alargaram. E nós vemos uma cultura tremendamente diferenciada de nós. Cada um que fala tem um enfoque diferente, mas é diferente. Nós não somos acostumados. Nós estamos aquém de sermos submissos à palavra de Deus em relação àquele povo, à obediência, à reverência. Um povo que não tem, a grande maioria, o Espírito Santo de Deus habitando entre eles, porque eles não acreditam que Jesus veio e morreu e que o Espírito de Deus poderia estar aqui para nos acompanhar. Mas é um povo que clama, é um povo obediente, é um povo que ora, é um povo que põe as esperanças dele em Deus, é um povo também, como Armando relator, que para fazer a sua constituição tem os primeiros livros da Bíblia como a sua base de constituição. É um povo que quer saber primeiro o que é importante para Deus, para que depois possa ser revelado a eles. Então, irmãos, é nesse espírito, foi com essa convicção, foi com esse coração assim transformados que eu vim de Israel. E confesso a vocês que isso traz entre a gente que vai, que viaja junto, que compartilha esses momentos, essas revelações que Deus traz para a nossa vida, um calor muito grande. Vocês não sabem o prazer que a gente tem de encontrar com todos os irmãos, mas com aqueles que nós passamos junto, está reunindo num canto orando, está reunindo pedindo. Isso se torna uma... isso torna... Não sei como explicar, mas passa uma energia entre a gente. A gente sente saudade um do outro para orar, para falar. A gente lembra. Então, assim, é Deus transformando corações e transformando vidas. E tenho certeza que a igreja, a nossa igreja, o nosso pastor, é um homem tremendamente apaixonado. Ele conhece, é um homem de Deus para nossas vidas, tem nos ministrado. E nós pedimos muito a ele, também pela sua família, que ele seja amparado nas suas lutas, né? Nesses dados da vida, do inimigo, porque o inimigo está aí mesmo para nos tragar. Ele está aí para brigar, para roubar a nossa paz, entrar nas nossas casas, querer destruir nossas vidas, porque ele sabe que o tempo está chegando e o Senhor vai voltar. E ele vai voltar lá para Israel. Glória a Deus, e todos, e vai levar a sua igreja em glória. Então, irmão, é este testemunho que eu queria deixar para vocês, e assim, despertar mesmo a todos que não tiveram oportunidade de conhecer. Faça um esforço, conheça Israel, faça, não sei, coloque diante de Deus como vai ser feito, vale a pena, vale a pena. É o maior investimento que a gente pode fazer na vida da gente. Amém? Cristina. Igreja, eu vou saudar a igreja como a minha irmã Jamile saudou. Shalom, shalom. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Shalom. Sabendo que shalom é uma paz. É uma paz que vai além do nosso entendimento, além da nossa compreensão. E nós podemos ver a paz em Jerusalém. Né? Nós podemos ver o que é a paz sobrenatural de Deus. E a mesma paz, irmãos, que Deus tem lá em Jerusalém, Ele tem para nós aqui, a sua igreja. A paz dEle, que excede todo o entendimento, está aqui entre nós também, assim como está em Israel. E isso é lindo, né? A gente ter visto e nós vivermos essa paz aqui entre nós. Amém, irmãos? Shalom, então, shalom. Então, irmãos... Os irmãos, todos que testemunharam, falaram, Israel é um milagre. Israel é loucura aos olhos dos homens. E é verdade. Quem conhece Israel vê milagre do Senhor. Mas assim como Israel é um milagre, assim como Israel é loucura, Deus quer fazer de nós também um milagre e loucura aos olhos do mundo. Que o mundo possa olhar para Israel, mas olhar também para mim e para você e ver o milagre, ver a loucura, porque em nós mesmos nós não temos nada, nós não somos nada, mas é o Senhor que faz de nós alguma coisa. É o Senhor Deus que nos levanta com um propósito, assim como Ele levantou Israel como um povo. Ele levanta a mim e a você para cumprir esse propósito. Então, isso é um milagre, né? Que Deus ele faz na vida de uma nação, mas Ele faz na minha vida e na sua vida, para que o mundo veja a diferença, né? E a gente viu muito lá em Israel a geografia do Senhor nos ensinando, como o irmão colocou de manhã, né? A geografia de Israel nos ensina. Porque Deus, isso eu aprendi, isso foi muito para a minha vida lá, Deus usa as coisas simples, irmãos. As coisas do nosso dia a dia, né? As coisas que nós vemos na natureza. Deus é um Deus simples. E às vezes a gente fica esperando coisas espetaculares, mega profecias, ministérios grandiosos, enquanto Deus ele quer usar a minha vida e a sua vida com as nossas limitações, do jeito que nós somos. E nós estávamos ali às margens do Rio Jordão, e como o irmão falou, o Rio Jordão não é um rio monumental, ele é um rio simples, um rio de poucas águas, um rio estreito, Mas Deus falou comigo tremendamente ali. Ele disse para mim que Ele usa pequenas coisas. Ele usa as coisas simples, as coisas normais, né? E se você acha, como eu achava, né, ali naquele momento, que Deus poderia não me usar pela minha limitação, pela minha timidez, né, pelo meu sentimento de inadequação que muitas vezes nos bate, nos assalta, eu posso dizer a você que Deus pode usar e o padrão dele é usar a mim e a você. O padrão de Deus são as pequenas coisas e não as grandes coisas. As estratégias e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus, ele não escolhe, como o Max falou na quarta-feira, pessoas eloquentes, poderosas, ricas, né? Famosas. Muitas vezes ele pode usar, com certeza. Mas muitas vezes, a gente vê isso em toda a história de Israel, ele usa um Moisés, gago, né, irmãos? Glória a Deus. Ele usa um Moisés já idoso, já fora do seu tempo. Ele pega aquele homem e ele usa poderosamente para que a glória seja dele. Ele escolhe um Davi, podendo ter escolhido tantos outros irmãos, que eram mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes. No entanto, ele pega Davi, aquele pequeno pastor de ovelhas, e usa poderosamente esse homem. E esse homem marca a história de Israel. Esse homem marca a história das nossas vidas, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele era um pastor de ovelhas, irmãos. Então, ele pode usar, sim, se você se acha tímido, se você se acha inadequado, se você acha que o padrão de Deus é alto demais para você, se você acha que os seus dons são poucos, são pequenos demais, saiba que é você mesmo que Deus quer usar, porque Deus falou comigo naquele lugar. Amém, irmãos? Ele usa para a honra e glória do nome dele. E um historiador, no início do século XX, ele esteve em Israel, nos desertos de Israel, e ele resumiu tudo o que ele viu em uma palavra: desolação. Desolação quer dizer ruína, tristeza profunda, extrema, abandono, né? Então, ele resumiu o que ele viu lá com essa palavra. E o que nós vimos em Israel quando nós estivemos lá, justamente o contrário. Nós vimos prosperidade, vida, qualidade de vida em tudo que nós vimos. Isso quer dizer para mim, irmãos, que Deus pode transformar a minha desolação, a sua desolação, em alegria, em consolo, em esperança, em poder. Da mesma forma como ele transformou aquele deserto e fez aquele deserto florescer. Deus pode transformar. E lá no texto de Isaías 41, de 17 a 20, está escrito: os aflitos e os necessitados buscam água, e não as há, e a língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Tomarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei. Não a ermo, a faia, o olmeiro ou o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Então, muitas vezes, irmãos, a nossa vida floresce, né? Alguma coisa acontece para que as pessoas vejam que foi Deus que fez isso. Não foi obra de homem, mas foi o Senhor que fez. Outra coisa que me impactou muito, eu já falei um pouco do Rio Jordão, e nós vimos que o Rio Jordão é um rio pequeno, mas um rio tão abençoado. Onde ele vai, ele leva a vida, como nós vimos pela manhã. E nós vimos que o Jordão, ele nasce nas terras altas, Mas ele deságua num ponto muito baixo. Ele deságua no Mar Morto. Né? Lá no Mar Morto. E esse ensino pode ficar para nós. Né? O Rio Jordão, ele abençoa com as suas águas. Ele cobre o deserto, ele faz o deserto florescer. Mas, quando ele deságua no Mar Morto, o Mar Morto recebe vida. Só que o Mar Morto, ele não distribui essa vida. Né? Ele retém a vida para ele mesmo. Por isso, ele morre. Né? Então, há algo surpreendente aí. Você, hoje, pode estar no Mar Morto, isolado. Você pode estar, como o historiador falou, desolado. Você pode estar vivendo para você mesmo. Eu falo muito isso hoje para a igreja. Você pode estar na igreja, você pode ser a igreja, e, no entanto, não estar produzindo vida, não produzir vida onde você está, ou mesmo a igreja do Senhor. Né? Mas uma coisa linda tem acontecido. As águas do Mar Morto, a cada ano, elas recuam. A cada ano, elas vão recuando. E, no lugar das terras onde essa água está sendo recuada, estão aparecendo buracos enormes, chamados de bolaines. Lembram? Nós até tiramos fotos, né? Não tem como mostrar. Mas eram buracos enormes, irmãos, cheios de água doce. Onde a água salgada está recuando, a água doce está vindo. Então, isso é um ensino para nossas vidas também. Que Deus, ele pode curar. Se você está numa posição de mar morto, Deus, ele sara as águas. Deus sara as nossas águas. Deus cura as nossas águas. Deus nos tira de um lugar de depressão e nos leva para lugares altos. É para lá que ele quer nos levar. Ele quer nos levar para o Monte Hermon, para o Monte Hermon, que está lá no norte de Israel. E é lá que o Rio Jordão nasce. É lá que ele nasce. Então, isso me levou ao texto que está lá em Salmo 133. Como orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aonde que Deus ordena? Onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre? Aí, quando a gente vai lá no versículo 1 do Salmo 133, é: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É aí que nós somos restaurados. Então, o Rio Jordão, como eu falei, ele é um rio que leva vida. Ele é um rio que leva vida. Ele é um rio de relacionamentos. Enquanto o Mar Morto, ele gera uma fortaleza, uma proteção em volta dele mesmo, e ele não se relaciona. Eu posso me posicionar nesta noite. Eu posso querer ser o Rio Jordão, que tem relacionamentos, né? que tem comunhão com os irmãos, que é onde Deus nos cura, é onde Deus nos sara. Né? Ou eu posso continuar sendo o Mar Morto, sem querer me relacionar, sem estar, né, em comunhão com o irmão. Então, essa palavra eu trago para a igreja. O Senhor quer restaurar a sua igreja. E como ele quer restaurar? Através dos relacionamentos, através da comunhão. Não há outro meio de restauração. Não só eu, como cada irmão que esteve ali em Israel, nós fomos tratados, nós fomos restaurados. E essa restauração que Deus quer trazer para a sua igreja, irmãos, porque nós vimos ali naquele lugar as profecias do Senhor se cumprindo. E as profecias, elas são um alerta para a igreja. Os tempos estão chegando, Jesus está voltando. Toda a palavra diz, né? Deus nos coloca que ele não faz nada sem avisar aos seus. Então, Deus, ele está nos falando, como lá em Apocalipse, né? Está falando que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O que o Espírito de Deus diz às igrejas. E nós estamos chegando nesse tempo. E como que a igreja do Senhor, ela vai ser encontrada? Como a minha vida e a sua vida vai ser encontrada? Então, a palavra que eu trago para a igreja é tempo de restauração, não só para Israel. É tempo de restauração para a minha vida, para a sua vida e para a igreja do Senhor. Quando pessoas são restauradas, famílias são restauradas. Famílias restauradas é a igreja do Senhor fortalecida. Nós cantamos aqui, né, no louvor, nós somos corpo, assim bem ajustados, né, completamente ligados, mas nós não podemos ser mar morto. Muitas vezes nós estamos nos comportando como o mar morto. Nós não queremos relacionamento, nós queremos nos isolar na nossa vida, vivendo para nós mesmos, para nós mesmos. E o tempo está passando, né? E nós estamos perdendo oportunidade de sermos restaurados, de sermos tratados pelo Senhor. Então, o desafio que eu coloco para você, irmão, diante de Deus, eu quero que o irmão abaixe as suas cabeças agora. Coloca diante de Deus. Senhor, como está a minha vida? Senhor, onde eu preciso ser restaurado? O que precisa acontecer? Qual é o teu mover na minha vida? O que eu preciso estar restaurando na minha vida? Para eu ser igreja do Senhor. Senhor, eu não quero ser mar morto. Me tira dessa depressão onde estou. Eu tenho vivido para mim mesmo, Senhor. Eu tenho vindo à igreja, mas eu não sou a igreja. E eu quero ser a igreja do Senhor. Eu não quero viver para os meus interesses. Eu quero viver, Senhor, para Ti. Somente para Ti. Fazendo a Tua vontade, buscando a Tua vontade. Me tira, Senhor, desse lugar de depressão. Me tira, Senhor, desse lugar comum, ó Deus. E me leva para lugares altos. Me leva para um lugar de adoração. Onde eu possa estar Te adorando, Senhor. Te louvando. Recebendo do Senhor aquilo que eu preciso. Me ajuda a ser igreja restaurada. Restaurando os relacionamentos. Vivendo com meu irmão. Em comunhão, em amizade, em amor, que é onde o Senhor concede a bênção e poder. Eu quero, irmão, eu quero sair do lugar onde estou e eu quero ir para um lugar mais alto. Eu não quero ficar onde eu estou, e a igreja do Senhor também não. É tempo de nós sermos restaurados como igreja, irmão, cada um de nós. Se você se sente pequeno, se você se sente inadequado, se você sente que os seus dons não são aqueles dons que você julga que Deus quer, se você está numa posição errada, eu chamo você, se você quer reiterar um momento com Deus de entrega, como igreja do Senhor, eu te convido a vir aqui para o altar do Senhor, declarar essa verdade, para que juntos nós possamos estar dedicando as nossas vidas no altar do Senhor. Eu convido a você, a cada um de vocês, para vir assumir esse compromisso com o Senhor aqui no altar, no nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Senhor, nós te buscamos e nós te adoramos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor toque o coração de cada um de nós, para que nós entendamos a posição que o Senhor quer para cada um de nós, ó Pai. Para enfrentarmos as guerras que nós enfrentamos, ó Pai. Nós queremos estar unidos, Pai, sabendo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Nós buscamos a Tua face, buscamos o Teu poder, buscamos, Senhor, a Tua glória, Senhor, para cada um de nós, para sermos igreja do Senhor, ó Pai. Povo abençoado nesta terra, Pai. Povo de milagres, Senhor. Povo onde o mundo acha loucura, mas que o mundo veja em nós, Pai, a diferença. Que possa ver os Teus milagres através da minha vida, através da vida de cada um de nós, como igreja do Senhor. Ó Pai, nós levantamos um clamor por esta igreja, Pai. Pela Tua igreja nesse lugar, ó Pai. Sim, Tu sabes todas as nossas necessidades. O Senhor conhece cada coração, Pai. Levanta cada um de nós, Pai. Levanta obreiros, Senhor, para a Tua obra. Levanta ministros, Senhor, para os ministérios que o Senhor deseja. Senhor, levanta a Tua igreja. Nós não queremos ficar dormindo, Pai, e sermos igual às virgens, Pai, que não estavam preparadas para a Sua vinda, Pai. Nós queremos ser as virgens sábias, ó Pai, que esperaram com o óleo do Senhor, aguardaram a Tua presença, a Tua chegada, Pai. Nós não queremos ser achados infiéis. Nós queremos caminhar com o Senhor, aprender do Senhor cada dia mais, Pai. E eu te peço, como igreja do Senhor, venha nos fortalecer. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos, Pai, para nós vermos, para nós podermos enxergar o que está ao nosso redor. São tempos maus, Senhor, e nós precisamos prevalecer no Senhor, porque no Senhor é que nós encontramos todas as coisas que nós precisamos. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha nos restaurar. Venha, Senhor, a nos... cada dia mais nos levantar como um povo escolhido, como Israel. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Ó Pai, que os milagres do Senhor se revelem através das nossas vidas. Ó Pai, levanta e desperta a Tua igreja nesse momento em que ela está vivendo. Momentos de dificuldades, momentos de problemas, mas momentos em que em toda a Sua vitória, Pai, todo o Teu poder pode vir sobre nós, ó Pai. E nos trazer a vitória que nós precisamos para continuar como igreja do Senhor neste lugar, ó Pai. Nós te clamamos por cada vida, cada vida, cada vida aqui, cada vida aqui do Senhor. Nós te colocamos no teu altar, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que ouve aquilo que o teu povo clama.